sabe as notícias do dia. Você sabe as rotinas da vida e conhece as pessoas chegadas e as estradas que o levam pra lida. Você sabe aonde trabalha e a escola aonde estuda. Sabe até dizer quando vem chuva, no instante em que o tempo muda. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Você sabe se alguém anda certo lá por perto do bairro onde mora, e conhece os que chegam de longe e as pessoas que já vão embora. Você sabe falar de política e de crenças, conhece demais. Sabe tudo que vai pelo mundo, pois que vem nos jornais. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, esta hora está chegando. Está chegando. Ora vem, Senhor Jesus. Ele mesmo prometeu: vou e voltarei para vós. Aleluia. Cristo, vem depressa.